Garoto, não. Olha como é minha linda. Olha que coisa linda. Cadê o copo? Eu não vou chamar do outro aí. O que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? Sim, maluco. O que é que o dinheiro não faz? Pare simplesmente pra tomar uma cerveja naturalmente. Final de semana, impressionante, começamos a falar de problemas. A maioria, vixe, relacionada à grana. O capitalismo nos cercou. Futuro Leslie Low. Globalização nos afundou. Comprando fiado, pedindo troco. Mora garganta, alimentos, papo, tome e assunto. Política, religião, hip hop de um pouco tudo. Mais um gole, efeito bate, ô véi, chega aí. Vou até me esconder que minha mulher tá vindo ali. Não adianta que eu já te vi, seu safado. E é bem com estresse. Pra sair comigo você não tem dinheiro, pra tomar cachaça logo aparece. Faz minha preta. Ah, não quero nem saber, você nunca cumpriu o que promete. Eu dizia que gostava de mim, que não ligava pro dinheiro. Na teoria pensa assim, depois reclama. Quero um passeio. Olha aí, me deixa quieto raciocinando na minha vida. Já tem um bom tempo que eu não pego em uma oncinha. Sabe uma ideia minha? Abre um negócio consistente, sem muitas cobranças, vai dar muitos clientes. Investimos na construção, cobramos dízimo, prestação. A oferta a gente junta tudo, imprime em talão. Negócio lucrativo, teologia e psicologia. Clientela fiel, 10 a 0 na tecnologia. Rapaz, que mulher é essa, nego? Foi você que pagou a minha. O que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? E maluco, o que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? Dinheiro não faz, e maluco, o que é que o dinheiro não faz? Nesse país da patifaria não custa nada tentar. Periferia, vejo lan house, salão de beleza, igreja e bar. Muitos planos, muitos sonhos e o único impasse: segura irmandade pra não sofrer o baque. Nessa história mundial, muitos estão corrompidos. Assassinos sociais sabem muito bem disto. Antes de cada CPI, muitos já morreram de fome por aqui. Vejo pessoas nas ruas e o que eles querem? Dinheiro! Depois de cada CPI, a pizza não nos alimenta. Assalto e morte aumenta por conta do dinheiro. Vejo muita gente virando a casaca, fazendo de tudo pra mamar nas tetas fartas. Ao capeta entrega a alma por não ter atitude. Esnoba os amigos, se transforma em alguém rude. Tem antipatia em todo lugar que passa. Até suas virtudes foi jogado na privada. Seu apelido novo, jaca paládio da TV Colosso. Lindo cresce os olhos, compra carro no sufoco. Motivo pra uns e outros sair pra investida. Do sonho de consumo, dinheiro é o resumo. Do caos desigual, pior invenção do mundo. Esse papel quer comprar tudo, peço aplausos. Pro lado bom das coisas tem gente de cabeça boa que domina esse leão, exceção das falcatruas. De extrema humildade somada à solidariedade, dá seu coração para ajudar os outros. Faz o sacrifício e só quer o amor de troco. O que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? E maluco, o que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? O que é que o dinheiro não faz? E maluco, o que é que o dinheiro